são negros, negros como as noites sem luar. São ardentes, são profundos como o negrume do mar. São ardentes, são profundos como o negrume do mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, douram teus olhos à fronte do gondoleiro do amor. Douram teus olhos à fronte do gondoleiro do amor. Teu amor na treva é um astro, no silêncio uma canção, é a brisa nas calmarias, é abrigo no tufão, é a brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Canto, sombra estrela do gondoleiro do amor. Rosa, canto, sombra estrela